Muitas vezes a gente não pensa, tem horas que só a emoção nos conduz. Foi assim que eu fiquei de repente. Você tem um charme que chega e seduz. Você veio meio sem avisar, tomou conta do meu coração. Não dava pra imaginar o que é a paixão. Eu preciso da tua presença, que nem um surfista das ondas do mar. Qualquer coisa no mundo compensa, pra ter muito mais que você num olhar. Nas estrelas, se duvidar, eu vou. Pra você delas faço um cordão. Eu faço o impossível que for, só por essa paixão. Eu quero te amar. Olha só o que fez o teu charme. Conseguiu me mudar de verdade. Coração não para de sonhar. Eu quero te amar. Desse sonho eu tenho direito. Só eu sei o que sinto no peito. Já não dá pra segurar. Oh, oh, oh, oh, oh. Coração não para de sonhar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Já não dá pra segurar. Eu preciso da tua presença, que nem um surfista das ondas do mar. Qualquer coisa no mundo compensa, pra ter muito mais que você num olhar. Nas estrelas, se duvidar, eu vou. Pra você delas faço um cordão. Eu faço o impossível que for, só por essa paixão. Eu quero te amar. Olha só o que fez o teu charme. Conseguiu me mudar de verdade. Coração não para de sonhar. Eu quero te amar. Esse sonho eu tenho direito. Só eu sei o que sinto no peito. Já não dá pra segurar. Eu quero te amar. Olha só.